aparecer nesses sonhos. Cantar bem baixinho pra não te acordar. Quero ir dançar nessa festa. Menina, me empresta a luz do luar. Achar o caminho que dá no carinho que eu quero te dar. Achar o caminho que dá no carinho que eu quero te dar. Menina, menina, você me ligou. Tô parado na sua. Que dá no carro.